Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 23, a partir do verso 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos fariseus e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós clamamos para que a tua palavra ela fale aos nossos corações, Senhor Deus. Nós possamos entender a tua palavra, entender que o Senhor tem tão grande salvação às nossas vidas. Uma salvação que se estende, Senhor Deus, desde o início da nossa vida, porque o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Por isso clamamos, Senhor Deus, que o Senhor nos mostre qual os teus planos para as nossas vidas, qual os teus planos para a tua igreja. Mostra nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus, ela fala sobre um anjo do Senhor. Eu gostaria de falar um pouco sobre o anjo do Senhor. O Antigo Testamento, ele é repleto de referências a um ser especial que é tido como o anjo do Senhor. Muitos anjos são colocados na palavra de Deus. O livro de Hebreus fala que os anjos são espíritos ministradores, ou seja, espíritos que ajudam aqueles que hão de herdar a salvação. A palavra de Deus fala dessa verdade, da realidade dos anjos, fala de que existem anjos, sim. Né? Normalmente nós temos a tendência a pensar que existem só demônios, e principalmente os crentes, né? Nós como crentes temos a tendência a pensar que quando se trata de guerra espiritual e batalha espiritual são só demônios, mas devemos lembrar que a palavra de Deus nos ensina que Satanás, ele quando caiu, levou um terço dos anjos, ou seja, para cada demônio que tem dois anjos. Então fica tranquilo, né? Porque isso se dependesse dos anjos, né? Mas existe um que é muito mais poderoso, porque ele não é qualquer um, ele é o anjo, e é tido no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. E aqui, nesse texto de Êxodo, capítulo 23, nós vemos deste anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor, ele tinha uma função no povo de Israel. Mais para frente a gente vai ver quem é esse anjo do Senhor. Mas ele tinha uma função muito especial no povo de Israel. E era um anjo que diz a palavra de Deus, que era um anjo e ia adiante do povo. É interessante nós vermos esse Deus Todo-Poderoso, ele delegando poderes. Essa é uma característica especial do nosso Deus. Em primeiro lugar, nós vemos esse Deus Todo-Poderoso que ele, particularmente, ele gosta de interagir com a humanidade de uma forma especial. E ele, quando se trata do seu povo, e aqui representado por Israel no Antigo Testamento, ele coloca, ele diz, não sou eu que vou levar vocês, não sou eu que vou guiar vocês, eu vou mandar o meu anjo a vocês. E Deus, ele fala, eu estou mandando o meu anjo. Nós vemos aqui Deus dizendo, olha, esse não é qualquer anjo, a começar do seu nome, do nome desse anjo. Ele diz, o meu nome está nesse anjo. Esse anjo, ele carrega o meu nome. É, nós vemos muitos nomes de anjos, né? A palavra de Deus fala de Miguel, fala de Gabriel, né? Temos a tradição judaica fala também de outros deuses, né? Alguns outros livros apócrifos falam também de outros anjos também, que foram colocados, nome de outros anjos, que foram colocados como Rafael, como outros anjos que foram colocados também, como arcanjos e toda as hostes celestiais. Mas aqui esse anjo ele é diferente. Deus ele está falando, olha, vocês vão e eu vou colocar o meu anjo. E o meu anjo é quem vai guiar vocês. O meu anjo, ele vai interagir com vocês. E tem sido desde assim. E foi assim na história de Israel. E nós percebemos que a história da igreja também não mudou. E nós começamos a perceber e entender que desde o Antigo Testamento, Deus, ele age da mesma maneira, através deste anjo do Senhor, este anjo que começou a guiar o povo de Israel, esse anjo que começou a partir por todo, durante todo o Antigo Testamento, nós vemos esse anjo do Senhor agindo. E eu gostaria de que os irmãos abrissem em Josué capítulo 5, versículos 13 a 15, pois esse anjo, ele se apresenta a Josué, a partir do momento que o povo entra na terra prometida. O livro de Josué conta a história da entrada na terra prometida. Esse anjo do Senhor, ele guiou o povo desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida. Veja o que diz a visão de Josué no capítulo 5. Josué capítulo 5, a partir do verso 13, diz: e sucedeu que, estando Josué em pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e esse se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, e chegou a Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Este é o anjo do Senhor, o príncipe do exército de Deus. Ele é Jesus Cristo. Como eu posso saber que esse anjo é Jesus Cristo? Ora, a palavra de Deus, ela nos dá algumas indicações disso. Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus diz que somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Deus, ele não divide sua glória com ninguém. E em todas as vezes que os homens se prostram diante de anjos, né, isso é tido lá no Apocalipse de João, isso é tido também no livro do profeta Daniel. Todas as vezes que isto ocorria, quando um homem se prostrava diante de um anjo, o anjo sempre falava: não faça isso, levante-se, eu sou um conservo seu, eu sou aqui um ajudador seu, não se prostre diante de mim, adore a Deus. O anjo sempre faz isso, mas esse anjo, ele é diferente. Em primeiro lugar, esse anjo, ele aceita a adoração de Josué. A gente percebe que esse anjo do Senhor, e a palavra anjo, malak no hebraico, quer dizer mensageiro, aquele que é enviado, aquele que traz uma mensagem. Essa é a palavra anjo. A palavra anjo significa mensageiro. E este mensageiro de Deus, em primeiro lugar, a gente percebe aqui, lá na frente em Josué, ele guiou todo o povo de Israel durante todos esses 40 anos no deserto. E ele aceita essa adoração. E ele é tido por Josué como senhor dele. E Josué o tem como seu senhor. Então, meus irmãos, a gente percebe uma coisa maior ainda, que Josué, quando ele olha aquele anjo, ele diz que não é um anjo, ele diz que é um homem. Ele diz que é um homem. Então, esse é um homem, ele é Deus, e ele é um enviado de Deus, um mensageiro de Deus. E ele é aquele com quem o povo de Deus deve tratar para atingir aquilo que é da vontade de Deus. Então, meus irmãos, a gente nada mais tem isso que acontece aqui no livro de Josué, e também esse anjo que é prometido lá no Êxodo a todo o povo, nada mais é do que o que é chamado na teologia como uma teofania, uma manifestação de Deus. Deus, ele se manifestando. Josué, quando ele olha aquele anjo aparecendo na frente dele, como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo, é uma teofania, é uma manifestação da glória de Deus, é o próprio Deus se manifestando. Isso acontece de várias maneiras no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Por exemplo, no batismo de Jesus, quando Jesus estava se batizando e os céus se abriram e o Espírito Santo de Deus desceu a Jesus Cristo em forma de pomba e ouviu-se uma voz no céu: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Também foi uma teofania, uma manifestação de Deus, seja na natureza, seja em algum lugar. Mas nós percebemos que aqui no Antigo Testamento, nós percebemos este anjo de Deus, este que era a interface entre o povo e Deus, era o mediador entre os homens e Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina, meus irmãos, que existe um só Deus. Não existe mais do que um Deus. Existe apenas um Deus e existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. De maneira, meus irmãos, que é desta forma que Deus trabalha. É desta maneira que Deus age sobre a terra. Deus, ele não age diretamente sobre a terra. Deus, ele age através do seu anjo, através do seu mensageiro, aquele que tem sobre si o seu próprio nome, aquele que leva sobre ele o seu próprio nome. É interessante que o livro do profeta Jeremias fala sobre isso, que diz assim em Jeremias: qual será o nome pelo qual ele será chamado? O nome dele será Jeová, a nossa justiça. O nome do Messias, ele era tido no Antigo Testamento como o nome do próprio Jeová, como o nome do próprio Pai, porque o Pai colocou sobre o Filho o seu próprio nome, o nome acima de todo nome, o nome que deve ser adorado. E meus irmãos, este anjo do Senhor, Êxodo capítulo 23, ele nos mostra algumas características interessantes de qual é a função dele com relação ao povo de Deus, nós que somos povo de Deus. Você que faz parte do povo de Deus, veja as características de o que o anjo do Senhor ele faz para nós. Em primeiro lugar, o anjo do Senhor, ele é enviado. Versículo 20, eis que envio um anjo diante de ti, em primeiro lugar, para que te guarde. Envio um anjo diante de ti, para que te guarde. Nós lemos no Salmo 121 que o Senhor, ele é aquele que nos guarda, ele é o nosso socorro. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele, o guarda de Israel, olha que interessante, diz o guarda de Israel: eis que não vacilará nem dormirá o guarda de Israel. É o Senhor quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará nem de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meus irmãos, se há alguma coisa que o povo de Deus tem que entender, é que o anjo do Senhor, ele nos guarda. O anjo do Senhor, ele é poderoso, ele nos guarda. Salmo 34, versículo 7. Convido você a abrir a palavra de Deus, um texto muito conhecido. Salmo 34, versículo 7. Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Veja, mais uma vez, o anjo do Senhor. É ele quem se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele é aquele que nos guarda. Jesus Cristo, ele quem guarda os nossos pés para que nós não caiamos. É ele quem nos guarda, ele quem guarda a sua igreja. É Jesus Cristo quem guarda a sua igreja. Deus, quando formou o seu povo, desde antes da fundação do mundo, ele colocou o seu anjo, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Não é um anjo fraquinho, é o anjo do Senhor. É o príncipe dos exércitos de Deus. Por isso que você saiba nessa noite, se algum dia você se sentir em perigo, se um dia você se sentir ameaçado ou com medo de algo, saiba que o anjo do Senhor está ao seu lado. O anjo do Senhor, ele está com você. Pode acontecer o que for, Deus, ele colocou o seu anjo, o seu filho, o seu próprio filho Jesus Cristo, a tomar conta de mim e de você. E a palavra de Deus diz que Jesus, no dia em que ele subiu aos céus, ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Não é só aos domingos, não é só domingo à noite. Jesus, ele está conosco todos os dias. Esta é uma função, uma das funções do anjo de Deus. Mas existe uma outra função do anjo de Deus. Versículo 20 diz que: eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e que te leve ao lugar que te tenho aparelhado, ou que te leve ao lugar que eu te tenho mostrado. Meus irmãos, uma outra função deste anjo, o anjo do Senhor, de Jesus Cristo, é nos mostrar o caminho. Uma das funções de Jesus Cristo é nos mostrar o caminho, sendo que o caminho é ele próprio. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém chega até Deus, a não ser por mim. É isso que Jesus fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Interessante, Jesus fala, ninguém vai ao Pai. Não, ele fala, ninguém vem ao Pai. Porque ele está junto do Pai. Ele sabe o caminho, ele é o caminho. Jesus Cristo, ele é interessante que durante todo o Antigo Testamento nós vemos a visão de Jacó. Jacó, que teve o seu nome passado para Israel, ele tem uma visão. E nessa visão ele diz que ele teve uma visão de uma escada que levava até os céus. Uma escada que ia dos céus até a terra. E ele via anjos subindo e descendo nessa escada. Ele diz que naquela escada ele via anjos subindo e descendo. E Jesus, mais para frente, ele fala, eis que virão os céus abertos e o Filho do Homem e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é esta escada que leva até o céu. Jesus Cristo, ele é esta escada que vai da terra até os céus. Somente através de Jesus Cristo, não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Jesus Cristo, ele é o único que pode nos levar até Deus. Se você quer chegar até Deus, olha, não existe outro caminho. E nós gostamos de querer achar caminhos para chegar até Deus, a não ser por Jesus Cristo. A começar em nós mesmos. A começar pelas nossas forças. E nós começamos a pensar, bom, para eu chegar até Deus, depois que eu morrer, eu tenho que ser bonzinho. Eu devo ser bonzinho. Então, se eu for bonzinho o suficiente, se quando chegar no final da minha vida, colocar na minha balança as coisas boas que eu fiz, as coisas erradas que eu fiz, se a balança tiver mais para coisa boa, então eu acho que eu vou ver Deus e eu vou para o céu. É isso que passa nas nossas cabeças e essa é a lógica humana. Tanto que quando nós vamos a enterro, vamos a velório, tenho certeza que você já foi em algum, e quando você olha para o camarada que está lá, deitado, e você pensa, puxa vida, onde que esse daí deve estar? Será que esse daí, o elevador subiu ou desceu? Tem uns que você fala, ih, esse daí acho que desceu. Esse aí não prestava, não. E tem uns que você, às vezes, juramos de pé junto. Não, esse aí subiu. Puxa vida, como era o bom camarada. Fazia muita coisa boa. Aliás, todo mundo que morre vira santo, né? Ninguém mais faz coisa ruim. Nunca vi um morto que faz coisa ruim. Mas é isso que nós pensamos. A última coisa que nós pensamos é se aquela pessoa encontrou ou não a escada que chega aos céus. Porque, meus irmãos, só existe uma escada que vai até o céu. Diz aí o provérbio que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Isso, a palavra de Deus não tem base nenhuma para dizer isso. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Aliás, Jesus Cristo, ele fala o contrário, que existe um só caminho e esse caminho é estreito. Existe um só caminho, e esse caminho é difícil de se trilhar. Existe um só caminho que leva à salvação, e a porta ela é estreita. Mas o caminho que leva para a perdição, a porta ela é larga. E muitos são os que entram por ela. Isso Jesus nos ensinou. Por isso, meus irmãos, uma das coisas do anjo do Senhor é que ele é quem nos leva até os céus. É ele quem levou o povo do Egito. O povo que saiu do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, foi levado pelo deserto e até que enfim entrou na terra prometida. Nós vemos lá em Josué, no texto que nós lemos, esse anjo do Senhor, ele entra, faz com que, através de Josué, o povo entre, cruze o Rio Jordão e entre na terra prometida, porque o anjo do Senhor os guiou. Aquele povo nunca iria chegar lá se o anjo do Senhor não os tivesse guiado. Por isso, se você quer saber qual é o caminho que leva para o céu, se você quer saber como que você pode salvar a sua vida, e a palavra de Deus ela nos ensina que existirá no final do mundo muitas pessoas chorando, um lugar onde haverá choro e ranger de dentes, mas aqueles que encontrarem a Jesus Cristo, aqueles que entregarem as suas vidas a Jesus Cristo e forem até ele, seguirem a Jesus, eles não entrarão em condenação, mas eles já passaram da morte para a vida. A palavra de Deus, ela nos ensina. Jesus, ele é aquele que nos leva para o céu. Você já entrou por esse caminho? Será que você já entregou a sua vida e já confiou no Senhor a sua fé? A palavra de Deus diz que existe uma prova para mostrar que você realmente fez isso, é o batismo. O batismo, ele é uma das provas que diz, eu realmente segui. Eu não tenho vergonha de dizer para ninguém. E eu quero testemunhar. O batismo, ele é um testemunho. Você já fez isso? O Senhor é quem nos guia. Mas, meus irmãos, o Senhor nos guia não apenas até a terra prometida, mas ele nos guia também na terra prometida. E o Salmo 23, ele fala sobre o nosso pastor, esse nosso pastor que é Jesus Cristo. Eu gosto muito deste Salmo 23, ele tem muitas coisas que mostram Jesus Cristo nesse Salmo, que são fantásticas. É, a começar de quando nós temos nos Evangelhos, o versículo 2 do Salmo 23 diz: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E mostra Jesus que quando ele fez, Jesus Cristo, quando ele fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele fez, falou para que todo mundo se reclinasse na relva verde, para que todo mundo se sentasse na grama. E depois Jesus sai daquele milagre, ele vai, ele pega o barco, diz a palavra de Deus que logo após aquele milagre, ele pega o barco, sai e entra numa grande tempestade. E Jesus, quando ele acalma a tempestade, ele fala: puxa vida, eu acalmei a tempestade, vocês não entenderam um outro milagre? E aí eu começava a pensar, o que tem a ver o milagre da multiplicação do peixe, eu sentar na graminha e ter o meu pão multiplicado com a água, com tormenta na minha vida? E Jesus, ele, nada mais que ele está ensinando que ele é o nosso pastor. Ele quem faz nos deitar em verdes pastos e nos guia mansamente a águas tranquilas. Mas veja que interessante o Salmo 23, meus irmãos. Desse Senhor, o Jesus que é o nosso pastor. É ele quem prepara o nosso caminho. Ele faz, no versículo, diz que ele faz-me andar em verdes pastos. Mas o versículo 4 diz também que mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Mesmo que eu esteja no vale da morte. Andar com Jesus não é sempre estar em verdes pastos. Andar com Jesus não é sempre estar em águas tranquilas. Andar Jesus é saber que mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, ele está comigo. Andar com Jesus é saber que mesmo que nós venhamos a andar e estar passando dificuldades em nossa vida, é ele quem nos guarda, é ele quem nos guia. Eu não temo, porque eu sei que ele está comigo. Versículo 5 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Veja, meus irmãos, que Jesus, ele prepara uma mesa para as nossas vidas. É ele quem guia as nossas vidas. É ele quem diz o que eu e você vai comer. Eu não sei qual é o prato que Jesus vai colocar para mim e para você amanhã. Mas eu lembro que a minha mãe, quando eu era pequeno, né, eu gostava muito de comer vagem quando eu era pequeno. Até hoje deixei de comer em casa, mas eu gostava muito de comer vagem. Eu gostava com a minha mãe fazer um prato de arroz e feijão com vagem. Né, eu fazia aquela maçaroca. Não sei se isso aqui é maçaroca. É arroz, feijão, farinha. Carne moída, aí você faz, vai virando, né? Imagina uma betoneira, virando arroz com feijão com farinha. E eu fazia, chamava maçaroca, né? É o nome que eu dava. E até hoje eu faço, né? Tenho que confessar para os irmãos, até hoje eu faço. Eu gosto muito, mas minha mãe também colocava coisas no meu prato quando era pequeno que eu não gostava, mas eu tinha que comer. E ela falava: come, menino. E quando ela falava come menino, era melhor você comer. Assim como eu tenho certeza que muitas mães falaram já na sua vida: come menino, come menina. Porque sabe que isso é bom? Sabe que nós só conseguimos crescer quando nós comemos certos pratos na nossa vida. Deus, ele sabe que nós, como seus filhos, nós só conseguimos crescer quando nós começamos a comer coisa que a gente não gosta. É um alface, um tomate, um brócolis, que chega uma época que você vai gostando, né? Meu sogro gosta de jiló. Eu acho que eu não vou chegar na idade dele gostando de jiló. Mas, meus irmãos, assim é Deus quando ele prepara essa mesa diante de nós. Eu não sei qual é o prato que Deus, ele vai preparar. Eu não sei qual é o prato que Deus tem preparado para você ultimamente. Talvez seja um prato difícil de você engolir. Talvez seja um prato que você olhe e fala: papai, eu não quero comer esse prato. Talvez seja um prato que você olhe, que Deus, ele, a sua vida, você olha para a sua vida e você fala: puxa vida, Senhor, eu tenho que comer, tenho que engolir isso daqui mesmo, Senhor. E Deus, ele está dizendo: come, porque você precisa crescer. Você precisa ainda conhecer, você precisa saber que sou eu quem preparo. Mas, meus irmãos, como é tremendo que nós olhamos que a bondade, a misericórdia do Senhor, ela nos seguirão todos os dias da nossa vida. E isso Deus faz para que nós possamos habitar na casa do Senhor por longos dias, para que nós possamos estar sempre na presença do Senhor. Porque quantos estão já por conta dos primeiros problemas que aparecem na sua vida, como diz a parábola do semeador, que é a primeira coisa que acontece, já logo se desvia, já logo, primeira dificuldade, já logo se desvia do caminho. Quantas pessoas que já no primeiro prato de alface e tomate, já não quero mais ser crente. Jesus, ele é aquele que nos guia. Jesus, ele é aquele que nos guia. O Senhor, além de nos guardar, ele também nos guia. Mas Êxodo capítulo 23, ele fala de alguma coisa mais séria desse anjo. Que nós deveríamos tratá-lo não como qualquer ser que existe. Êxodo capítulo 23, Deus, ele fala com clareza. E ele diz a todo o povo de Israel que não se deve tratar esse anjo de qualquer maneira. Veja o que diz a palavra de Deus, capítulo 23, versículo 21. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Guarda-te diante dele, e ouça a sua voz. Esse anjo não é qualquer anjo. E veja que interessante, que Deus colocou sobre um anjo o poder de perdoar. Somente Deus. Interessante, o Evangelho conta a história de que Jesus falava para as pessoas, perdoados estão os seus pecados. E as pessoas ficavam, não, peraí, só Deus pode perdoar. Talvez aqueles doutores da lei esqueceram de ver que o anjo do Senhor tem o poder de perdoar. Ele é aquele que pode nos perdoar. Este anjo, ele tem poder de nos perdoar. Tenhamos nosso pecado, o quanto nós pecamos contra Deus. Este anjo, ele tem o poder de nos perdoar. Ele tem o poder. Mas veja o que diz a palavra de Deus. Não, ouça a sua voz e não o provoques a ira. É interessante no outro texto que nós lemos de Josué, que a visão que Josué tem, lá em Josué capítulo 5, a visão que ele tem desse anjo, era de um homem como uma espada na mão. E anjos só tem espadas, não tem escudos. E somente anda com espada quem tem confiança de que a sua espada funciona. E tenha certeza que a espada desse anjo funciona. Se você tem dúvidas, leia o livro de Apocalipse. Que é a espada de Jesus Cristo, é a própria palavra de Deus. Aquela que entra no nosso coração, a única capaz de discernir, a única capaz de ir profundamente nos nossos corações. Meus irmãos, essa visão de Josué, ela é tremenda. A visão de Josué, do anjo do Senhor. Aliás, nós vemos outros personagens tendo essa visão do anjo do Senhor. Gosto muito da história de Gideão, quando ele disse que ele estava lá carpindo. Ele era da roça, né? Estava lá carpindo e disse que tem uma visão do anjo do Senhor. E ele sabe que é o anjo do Senhor e ele fala, ai meu Deus, é hoje. E aí, esse anjo do Senhor, que é Jesus, ele fala, calma, fica frio que você não vai morrer. Não hoje. Calma, você não vai morrer. Porque era comum aquelas pessoas saberem que quando se olha Deus face a face, se morre. É impossível, aliás, a própria palavra de Deus diz que é impossível uma pessoa olhar Deus face a face e continuar vivo. É impossível. Porque a glória do Senhor, ela é tanta, que ela acaba por fazer com que, a partir do momento que nós contemplamos o anjo do Senhor, contemplamos a Deus, nós morremos. Por isso, meus irmãos, a partir do momento, isso vale também para este anjo do Senhor, a partir do momento que nós somos conhecidos a este anjo do Senhor, nós também morremos. Nós também olhamos e reconhecemos quem é Deus e reconhecemos quem somos nós. A partir do momento que nós conhecemos a Jesus Cristo, nós reconhecemos quem Ele é, que Ele é o enviado de Deus e nele está a verdade. E isso faz com que nós venhamos a não ter outra solução. Nós temos que ou nos render a Ele, ou então nós estaremos mortos. Nós não podemos negar o anjo do Senhor. Não podemos negar esse que Deus colocou como único mediador entre Deus e os homens. Nós não podemos negá-lo. Nós devemos fazer aquilo que Josué fez. Veja que Josué, quando chega diante desse anjo, esse anjo diz para ele: Josué, o lugar que você está é um lugar santo. Josué, prostrado no seu rosto de terra, o adorou e disse-lhe: que diz o meu Senhor a seu servo? O anjo, o príncipe dos exércitos do Senhor, diz: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E Josué fez assim. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que aqui conta a história de Josué quando ele passou com o povo na terra prometida, quando ele entra na terra prometida. O cruzar do Rio Jordão, ele é um símbolo, assim como o povo de Israel cruzou o Mar Vermelho, assim também a outra geração de Israel cruzou o Rio Jordão. Também, assim como o Mar Vermelho se abriu, naquele filme que nós temos bonito, Os Dez Mandamentos, também o Rio Jordão parou. Diz a palavra de Deus que o Rio Jordão parou, a água começou a subir de um lado e o povo passou em terra seca. Ele não se abriu, ele parou a água. O rio parou, a água secou, o povo passou e depois o rio voltou. Isso é uma simbologia do povo entrando, do povo sendo batizado e entrado. 1 Coríntios 10 diz que o povo de Israel foi como um batismo. A passagem dele no Mar Vermelho diz que foi como um batismo do povo. De maneira que nós entendemos que quando o povo passa, tem essa passagem e entra na Terra Santa, é como se fosse a conversão, é símbolo da conversão nossa. E meus irmãos, nós devemos entender que mesmo nós depois de convertidos, nós deveríamos ter esse mesmo respeito por Jesus Cristo e por quem Ele é. Porque parece que na igreja o objetivo é chegar no final da vida e ir para o céu. Tem parecido que em nossas igrejas o objetivo maior é: eu vou para a igreja porque eu quero ir para o céu. Ou tenho medo do inferno. Logicamente que isso é algo real. O céu e o inferno, eu quero dizer para você que não tenha dúvida, isso é algo real. A palavra de Deus, ela é clara, nos ensina, nos mostra. Mas a palavra de Deus nos ensina que a vida cristã é muito mais do que isso. Céu e inferno. De maneira que muitos crentes entram na igreja, aceitam Jesus, são batizados, e aí agora é só empurrar com a barriga até chegar, até Deus chamar, ou até eu ser chamado. E aí, é ir para o céu, beleza, está tudo bem. Meus irmãos, a vida não é só isso. Jesus Cristo, Ele quer nos guiar por uma vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10, diz que Jesus, Ele veio para que nós tivéssemos esta vida em abundância. Muitos crentes não têm tido essa vida em abundância. Muitos crentes pararam na sua vida cristã. Muito disso por conta da falta de temor com relação a este anjo do Senhor. De falta de temor a quem Ele é. De falta de temor do respeito que nós devemos a esse Senhor de nossas almas, que é Jesus Cristo, aquele que se deu na cruz por nós. Por isso que Josué, a partir do momento que ele entra na Terra Santa, esse anjo do Senhor, ele diz: Josué, tira os sapatos dos teus pés, tira as sandálias dos teus pés. Josué, você não pode andar de qualquer maneira no caminho que eu tenho te guiado. Esta é a lição de Jesus. Josué, você quer andar no meu caminho? Você pode andar, mas você não pode andar do jeito que você quiser. Tem que ser do jeito que eu quiser. Esta é a única condição que Jesus coloca para os seus discípulos. E meus irmãos, assim é a vida cristã. Quantas pessoas querem trilhar o caminho do Senhor, mas com o seu próprio tênis, com o seu próprio sapato, com as suas próprias pernas, fazendo com o que acha mais certo? Quero trabalhar para Deus, quero trabalhar no ministério do Senhor, quero trabalhar na obra de Deus, quero trabalhar na igreja. Ah, pastor, mas eu vou fazer desse jeito, que é o jeito que eu acho certo. Ora, meus irmãos, temos que andar e guiar as nossas vidas da maneira que nós achamos certos. Temos que guiar e andar em nossas vidas da maneira que Deus, Ele nos coloca. Lembrando que sem a santificação, meus irmãos, ninguém verá a Deus. Ninguém verá as maravilhas de Deus, porque a Deus todo olho verá. Mas se você quer ter uma vida abundante, Se você quer ver na sua vida essa vida abundante, é preciso de santificação, é preciso tirar as sandálias dos nossos pés, é preciso reconhecer que o mesmo Deus Santo do Antigo Testamento é esse Jesus Cristo, e é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Esse é Jesus Cristo. E Ele exige que a sua igreja viva uma vida santa, uma vida agradável a Deus, uma vida que agrade a Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos lembrar que nós devemos, dia após dia, tirar as sandálias dos nossos pés diante da presença do Senhor. Será que é isso que nós temos feito? Como tem sido o nosso caminhar? Como tem sido o nosso dia a dia? Será que nós temos tirado as sandálias dos nossos pés dia após dia diante do Senhor? Será que temos reconhecido que é Ele quem nos guia? Ou será que eu tenho levado a minha vida do jeito que eu acho melhor? O grande amor de Deus pela humanidade foi deixar com que você escolha o seu próprio destino. Foi deixar com que você escolha, dia após dia, a maneira com que você quer andar. Por isso Jesus, eu gosto muito da metodologia que Jesus, ele chama os seus discípulos. Ele diz, você quer vir? Venha. Quem quiser vir andar após mim, venha. Mas se você quer andar após mim, então você carregue a sua cruz e me siga. Nenhum de nós fomos obrigados a andar após Jesus. Mas se quisermos andar após Jesus, precisamos fazê-lo da maneira com que Ele deseja, da maneira com que Ele se agrada, não da nossa própria maneira. De outra forma, nós estaremos provocando zelo no Senhor. E Êxodo capítulo 23 diz, não provoque Jesus à ira. Não faça isso com Ele. O povo de Israel no deserto foi um povo incrédulo, um povo que queria seguir, queria entrar na terra prometida, mas queria fazer o que bem achava certo. Queria entrar naquela terra, mas queria fazer o que bem queria da sua própria vida. Meus irmãos, não podemos mais viver seguindo Jesus e seguindo o mundo. No próprio Josué, mais para frente, ele diz, escolhei hoje quem vocês querem seguir. Não fique cocheando entre dois senhores. Se Deus é Deus, então siga Deus. Se você sabe o caminho, então siga Deus. Se você sabe qual é o caminho, siga Deus. Se você não quer seguir, deixe de segui-lo. Aproveite a vida. Veste fantástico, veste Gugu, deve estar mais legal do que eu falando aqui meia hora. Começa a formigar, ó, traseiro, fica virando para cá e para lá. Aproveite a vida. Mas se Deus é Deus, segui-o de todo o coração, servi ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa dizer isso da sua casa também. Meus irmãos, se nós queremos ver as maravilhas de Deus, assim como Josué viu, assim como Josué contemplou Jesus Cristo face a face. Mais do que isso, se nós queremos ver as maravilhas de Deus em nossas vidas, nós precisamos fazer como Josué. Josué, ele é a prova de como deve ser o Filho de Deus quando ele recebe uma tarefa do Senhor. Em primeiro lugar, Josué, quando ele chega diante de Jesus e ele reconhece que aquele é o Filho de Deus, que aquele é o Senhor, a primeira coisa que ele faz, ele se prostra e adora, e ele ouve, e ele crê, e ele obedece. Meus irmãos, se nós queremos ver as maravilhas de Deus, nós precisamos fazer como Josué. Ouvir, crer, se prostrar, adorar. Ouvir, crer, se prostrar e adorar. Precisamos de todo esse processo em nossas vidas. A vida do Filho de Deus não é lutar. A luta é do Senhor, a espada é do Senhor. Tanto que no capítulo seguinte, Josué, ele entra e derruba Jericó com trombeta na mão. Não deu trombetada não, ele tocou a trombeta. E o máximo que ele fez foi gritar também. Falou, oh, grita todo mundo agora, 1, 2, 3 e já. Todo mundo gritou e os muros caíram. Não caíram por causa do grito do povo, mas sim pela espada, daquele que tinha a espada poderosa nas mãos. E assim é nas nossas vidas, meus irmãos. Se Deus ele tem colocado algo para você fazer, não fuja mais. Se Deus ele tem colocado algo nas suas mãos, pare de fugir do Senhor. Se Deus ele, se você sabe qual é o caminho de Deus, se você sabe qual é a escada que leva até os céus, não fuja. Faça isso, siga o Senhor. Faça como Josué, ouça, creia, acredite. Obedeça aquilo que diz a Jesus Cristo. Assim como Josué fez, assim como ele tirou a sandália dos seus pés. E adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Creia que a vitória é certa. Creia que aquele que tem a espada na mão, aquele que te guarda, aquele que te guia, ele que irá à sua frente e ele irá trilhar o seu caminho. Deus ele tem grandes coisas a fazer por nossas vidas, pela minha vida e pela sua vida. Eu tenho certeza que Deus ele tem um ministério grande para a sua vida. Mas nessa noite ele não vai obrigar você a fazer isso. E ele vai mais uma vez te convidar a continuar seguindo a Jesus. Essa noite Jesus ele quer refazer o convite à sua vida. Continue a me seguir. Se você parou em algum lugar, se você se desviou em algum lugar, volte ao caminho, volte ao meu caminho. Não provoquemos ira no Senhor, mas nos lembremos que se nós estivermos debaixo da torre forte que é o Senhor, ele nos guardará, ele nos livrará. Que Deus abençoe a sua vida.